Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marquinho. Tudo bem? Eu tô, e você, como é que tá? Tudo jóia, um prazer estar aqui. Também, meio emputecido com o Renzo, que duas, três músicas de cara ontem, ele já disse o que que era. Eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Não, a gente vai se recuperar, Não, não, nós temos até o final, as canções que eu tô trazendo hoje tem alguns links até com... Eu já vi. Eu te juro que tinha sido até, não tinha sido feito propositalmente, mas, pra tu ver, a gente vai fazendo essa rede, né? De música com autores e compositores e tudo mais, e acabam às vezes as informações se encaixando. Verdade. Até acidentalmente. E depois, durante na segunda parte, eu quero mostrar para você do Love Spoonful qual foi o grande sucesso deles aqui. Mas o seu convidado Boca já está no ar. Ah, maravilha. Gente, o nosso entrevistado de hoje, é uma honra falar com ele, é o Ivanir Migoto, mais conhecido como Boca Migoto. Ele é formado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela Unicinos, estudou cinema na St. Martin's College of Arts and Design, em London, especialização em cinema e mestre em comunicação pela Unicinos, que é a Universidade do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Atualmente, ele é doutorando em Comunicação Social pela FABICO, que é da Universidade Federal, e professor de imagem eletrônica, gêneros televisivos 1 e 2 e documentário no curso de realização audiovisual da Unicino, já citada, né? Seus mais importantes trabalhos em cinema e televisão incluem a série Sapori d'Italia, que é a primeira série de ficção da RBS-TV, uma afiliada da Rede Globo aqui no Rio Grande do Sul. Também a série de ficção Bocheiros, que são jogadores de bocha, né? Que é esporte sim, trazido já de gerações e gerações, quase que uma espécie de boliche manual, assim, um longa-metragem documentário Filme Sobre um Bom Fim, que é basicamente sobre a área que era originalmente judaica em Porto Alegre, que nos anos 70 e 80 basicamente virou uma espécie, assim, uma sucursal quase do bairro Soho, da Greenwich Village de Nova York, assim, no sentido de efervescência cultural. Esse Filme Sobre o Bom Fim foi selecionado para o festival especializado em documentários É Tudo Verdade, e ele também, em 2015, e ele foi sócio do FRAPA, que é o Festival do Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. Até por sinal, a gente entrevistou, teve onde de conversar umas semanas aí com o Léo Garcia, que é quem está levando esse projeto adiante. Então, a gente vai falar com ele daqui a pouquinho, assim, parece que estou embromando, mas é que tem bastante coisa para falar sobre ele, e o enfoque aqui é um documentário dele que está sendo muito elogiado, está sendo lançado pelo Brasil, e é sobre um veterinário que se tornou colecionador de artefatos né, do pessoal, assim, artefatos antiquíssimos, que tem a ver com a imigração italiana, e a gente tem muito o que conversar, sei lá, então vamos parar de embromar, que vamos dar boas-vindas finalmente para o Boca. Espero que ele ainda tenha sobrevivido. Tudo bem, Boca? Olá, tudo bom? Como é que tá, Marco? Tudo jóia, querido. Então, vamos começar assim, bem pelo iniciozinho, tá? Me diz, como é que foi que teu interesse por cinema brotou, assim, já que a gente tá falando sobre memória, né, e o documentário esse para ficar na história é totalmente sobre isso, usa a tua memória assim, para tentar lembrar a primeira imagem de filme, assim, que tu te lembras vendo. Não precisa ter sido alguma coisa que tu tenha necessariamente gostado, de um filme que tenha gostado, mas assim, a primeira imagem de filme, pode ser na TV ou no cinema, lembras? Então, assim, eu sou natural do interior aqui do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Carlos Barbosa, fica na Serra Gaúcha, perto de Garibaldi, Bento Gonçalves, né? E a minha cidade não teve sala de cinema, né? Até 1995. Na verdade, assim, existia cinema, né, na época da minha mãe, do meu pai, e na minha geração, a minha geração inteira, assim, não teve sala de cinema. Então a gente tinha que ir pra Garibaldi assistir filme e tal. E o meu pai não me levava. Então, na verdade, a minha a minha cultura imagética, né, audiovisual, ela é uma cultura televisiva. Uhum. Locadora mas... tinha, obviamente, né? Oi? Tu devia, então, ter virado, tu deve ter virado tipo rato de videolocadora, né? Que era meio que um substituto. Sim, com certeza. Mas isso também já vem bem depois, né? Eu tenho toda uma educação aí audiovisual que, enfim, vem da TV aberta dos anos 80, né? Ou seja, uma TV bastante precária, né? Não era a TV a cabo que a gente tem hoje. Claro. Então, se a minha cultura audiovisual, né, fosse uma TV a cabo dos dias de hoje, já estaria bom, né? Mas não, era uma cultura que foi construída a partir do SBT, da Globo, né, e de alguma TV que é TVE, que é a TV educativa aqui do Rio Grande do Sul. E eu acho que era isso, tinha 5, 6 canais naquela época. TV preto e branco ainda no início, depois só que apareceu. Tu te lembra TV do primeiro, da primeira imagem de filme que tu visse na TV? Que o filme era? Não, mas eu ia te contar o seguinte. Que, enfim, a primeira vez que eu vi uma imagem projetada, né, cinema, uhum, foi bastante bonito, porque foi uma imagem que foi uma exibição itinerante que acontecia, provavelmente algum projeto, não vou saber dizer agora, porque eu era muito criança mesmo, mas provavelmente um projeto itinerante aqui no Rio Grande do Sul, uhum, onde projetaram filmes no vagão dos trens, né? Na Uau. Época existia a estação ferroviária na minha cidade, ainda em atividade, então uhum, os trens ficavam estacionados lá. E aqueles trens baú, né? Uhum. Então eles fizeram as projeções no vagão do trem. Eu lembro que ano a gente tá falando isso, querido? Desculpa te perguntar, mas que ano? A gente tá falando tipo 86, por aí? Não, nós estamos falando de... Eu devia ter 4 anos de idade, foi 80, 81, alguma coisa assim. Legal. E não te lembras tu te lembras, sabe, pelo menos escrever a imagem que tu viu primeiro? Não, eu sei, eu me lembro de... Assim, de que era preto e branco, né? Me lembro da situação, mas da imagem específica não. Mas eu lembro que foi bastante mágico. E foi bastante mágico porque também a comunidade toda, né? As pessoas ali próximas à estação ferroviária pegaram suas cadeirinhas, né? Seu chimarrão aqui no sul, que o pessoal toma bastante, e foram lá pro parque da estação. Então, tipo, foi uma noite atípica, foi uma noite diferente de todas as outras noites. Que eu legal, acho que aquilo, de certa forma, me marcou, assim. Uhum. Que legal que tem meio que aquela expressão, né, full circle, né, que quando completa o ciclo, quer dizer, não que tenha completado literalmente o teu, mas que recentemente, né, o teu filme, o Pra Ficar na História, foi exibido também, assim, de uma forma, entre aspas, itinerante para a cidade, com o pessoal com as cadeirinhas também assistindo, né, quer dizer... Parece que faz um círculo, que completa quase um círculo nisso aí, da tua primeira imagem e da exibição do teu mais recente filme. É, exatamente. Na verdade, assim, a ideia de fazer essa exibição no centro de Garibaldi, né, que foi a cidade onde a gente filmou uma boa parte desse documentário, uhum, foi uma ideia minha, da minha sócia na época, né, que era minha sócia na Epifania Filmes, mas agora minha sócia só nesse filme, porque a gente separou a sociedade, cada um tá com a sua produtora, eu tô com a Teimosa, ela tá com a Epifania. A ideia foi nossa de, enfim, de proporcionar a Garibaldi algo, uma experiência parecida com aquela experiência que eu tive quando era criança, né? Que legal. E que legal. O próprio filme, Pra Ficar na História, ele também fecha um ciclo, né? Porque durante um tempo, desde 2008, através da RBS TV aqui de Porto Alegre, que é a afiliada da Rede Globo, uhum, eu comecei a desenvolver vários projetos de curtas-metragens e séries de TV, que abordavam histórias que se passavam ali na região de colonização italiana, né? Uhum. E esse longa-metragem, Pra Ficar na História, na verdade, ele está fechando esse ciclo, assim, que a minha temática principal foi a memória italiana, né? Então, uhum, agora eu pretendo, não que eu não vá mais fazer filme lá, se tiver uma oportunidade eu vou fazer, obviamente, mas eu pretendo, e já estou já há algum tempo, enfim, indo para buscando outras temáticas, abordando outros, uhum, né, outros interesses. Uhum. Uma coisa que eu estava percebendo aqui, que é, né, tem um curso até chamado Horas, né, que ganhou o prêmio de... que ganhou o Kikito de melhor fotografia em 2016, né, que é um curta, né? É um curta sem diálogo, meio sobre essa falta de contato humano, de certa forma, se essa contemplação e a espera do protagonista, né? E me pareceu ter um pouco a ver também com o teu documentário Pra Ficar na História. Pode dizer um pouquinho desse teu interesse por esse tipo de situação assim, da pessoa lidando com o tempo e tudo mais? É, eu acho que isso tem a ver com o meu interesse voltado para a questão da memória, questão da história. Eu gosto muito de história, né? Eu sou eu gostaria de ter estudado história, acabei não estudando história, fui para comunicação, mas eu leio bastante sobre história. Quando viajo, eu gosto de ler muito sobre os lugares para onde eu vou. E a história, ela se faz a partir das memórias, né? Porque as adaptações dessas memórias, as interpretações dessas memórias, né? Então, hoje, né, está muito mais claro, né? Pelo menos muito mais do que na época que eu era estudante, lá no primeiro grau, né? Que os professores nos passavam a história como se fosse algo determinante. Ó, foi assim que aconteceu, é desse jeito. E ponto final. E ponto final, até porque, né, a gente está falando de resquícios da ditadura militar, a gente não podia nem questionar muito, né? Mas hoje em dia a gente sabe, né, que, enfim, a história é só uma versão da história, né, do que aconteceu. Claro. Então, eu acho, e essa versão, ela se dá a partir de memórias, né, a partir de lembranças, memórias, enfim. E eu acho que tem a ver com isso, assim, acho que, né, a história, ela se dá através do tempo. Então, eu gosto muito de pensar o tempo e como esse tempo age sobre as memórias também, né? E eu venho trabalhando isso há bastante tempo, né? Então, acho que é meio por aí. Me diz uma coisa assim, ó. Tem muito a ver o teu documentário, né? Pra Ficar na História, sobre essa tradição oral, né? Que o conhecimento oral, quer dizer, seria tipo assim, a cultura, cultura transmitida oralmente de uma geração para outra, né? Fala como é que foi isso na tua vida. Quer dizer, tu tinha familiares assim também, teu pai era um grande contador de histórias, me fala um pouco isso, porque apesar da pessoa que é enfocada no documentário, né, que é o Luiz Henrique Fittarelli, ele gostar disso e ele buscar as raízes, obviamente, né, ele tem, sei lá, deve ter agora seus 60 anos de idade, acho que quando filmou devia ter uns 58, né, e tu és bem mais jovem. Conta um pouco sobre a importância, assim, por que que a memória é tão importante para ti, assim, no sentido assim, tu foste criado num ambiente assim de também de pessoal ficava repassando essa tradição oral? Sim. É, eu fui criado num ambiente assim com pessoas de idade, né? Porque meus pais casaram bastante tarde, meu pai tinha 53 anos quando eu nasci. Fala um pouquinho mais alto só, querido, por favor. O meu pai casou quando eu, depois dos 50 anos, ele tinha 53 anos quando eu nasci. Ah, tá. Então, né, sou filho único, né, então eu convivi muito com o meu pai, que era um pai e um avô, ao mesmo tempo, com a minha mãe, que também, né, minha mãe me teve com 40 anos de idade, não era tão de idade quanto o meu pai, mas enfim, já era bem mais velha que as mães dos meus amigos, e com os meus tios, né, que também eram todos da faixa etária dos meus pais, obviamente. Então eu escutava muito histórias do meu pai, né? O meu pai aos poucos, né? Meu pai faleceu em 2013, com 93 anos de idade. Uau. E no final aí, né, com a velhice, tu vai deixando de falar e tu vai escutando mais. O pai, né, já não contava tantas histórias. Mas quando eu era criança, ele contava muita história, né? E por ele ser de uma geração que ainda falava o dialeto italiano, o dialeto vêneto, né, que foi que é a matriz principal dos dialetos italianos que vieram aqui para a região sul, eles conversavam em dialeto vêneto. Então eu escutava muitas histórias, inclusive em dialeto vêneto, né? Ah, e tu és meio que fluente nessa língua, que está praticamente morrendo ou não, nesse dialeto? Eu estudei italiano, né? Italiano oficial. Mas o italiano oficial, ele é bastante próximo do dialeto vêneto, porque, né, o italiano oficial, ele vem a partir ali da Toscana, né, da região da Toscana, que não é muito longe do, né, que é norte da Itália. Então, não chega a ser muito diferente. E eu, como eu cresci, né, em torno de várias expressões e, né, o jeito de falar que vem do dialeto vêneto, eu acabo, assim, meio que misturando uma coisa com a outra, né? Entendi. Me viro bem no sul da Itália, mas no norte da Itália eu me sinto como em casa. Eu já fui várias vezes para lá e é incrível como eu me sinto. Uma vez eu fiquei 2 anos estudando em Londres. Eu saí de lá para ir conhecer a região de onde vieram meus avós, no norte da Itália. E no momento que eu botei o pé lá, né, eu estava saindo de um lugar onde eu era praticamente minha casa, eu tinha vivido 2 anos em Londres. Né, eu botei o pé na Itália e me senti mais à vontade ali na Itália, naquele primeiro momento que eu botei o pé ali na região de onde vieram meus avós, do que durante 2 anos em Londres. Né? É mesmo, é? É, porque tem uma coisa, tem muitas similaridades, né? A ideia do documentário era também essa. A ideia do documentário foi construída toda em cima de ideia de espelhos, né? Mas espelhos inexatos, né? Esses espelhos que refletiam, né, o norte da Itália aqui no sul do Brasil, né? Mas não de uma forma assim romântica como, né, contada a imigração italiana aqui no sul, né, de uma epopeia e tal. Sim, teve tudo isso, mas tem toda uma desconstrução também que a gente precisa fazer para compreender essa história de uma forma mais completa, né? E a ideia de espelhos inexatos permite que a gente busque as similaridades, mas também que a gente perceba as diferenças. As diferenças. E uma das diferenças bastante marcadas, assim, é, por exemplo, a forma como a Itália lida com a cultura e lida com a sua própria memória, lida com a preservação do seu patrimônio arquitetônico, do seu patrimônio histórico, e a forma como nós aqui no Sul, né, principalmente, mas no Brasil, né, na América Latina, América Latina como um todo, mas principalmente aqui no Sul, na região de imigração italiana, por ser uma região rica, né, por ter um PIB alto, né, um PIB que às vezes se assemelha até a países europeus, né, deveriam se preocupar muito mais com essas questões culturais, né, com essa questão da memória, né, com o seu próprio passado, com a sua própria história. É inversamente proporcional ao cuidado, né? Exato. Então, mas assim, por outro lado, a Itália, ela se deu conta muito cedo que o turismo era uma boa fonte de renda e que os turistas iam para lá para ver justamente aquilo que era antigo, né? Que inclusive muitos daqui, né, que aqui destroem a casa do avô, né, uma casa de pedra que foi construída lá pelos primeiros imigrantes para construir um prédio no lugar porque isso vai dar dinheiro para a família e tal. Essa mesma família pega esse dinheiro que ganhou vendendo aquele terreno e vai para a Itália se deslumbrar com as coisas antigas que tem lá, entende? Então é uma contradição enorme, né? Para tirar selfie e colocar no Instagram, né? É, por aí, mais ou menos por aí. Isso demonstra o quê? Demonstra a nossa falta. Síndrome de vira-lata? Exato, exatamente isso. Então, né, essa ideia de espelhos inexatos tem isso também. Mas aqui também se descobriu, tá falando do turismo, né? Aqui se descobriu o turismo. Eu me lembro, só te interrompendo um pouquinho, querido. Eu me lembro, por exemplo, que com lance assim, vamos chamar assim de turismo de qualidade de vida, tinha isso no Brasil, tipo assim, nos anos 40 e 50, depois meio que morreu, e de certa forma daí, nos últimos anos, um pouquinho com esse lance do filme Quatrilho, e daqui a pouco com aquela série, né, do, como é que é, A Casa das Sete Mulheres, meio se começou de novo, daqui a pouco, um certo despertar, assim, pela exploração no bom sentido do e no mau sentido também, dos pontos culturais aqui, né, dos pontos turísticos, diríamos. Então, é mais ou menos isso que você está falando? Que você ia falar? Tu contextualizou bem a história, porque assim, esse turismo de qualidade de vida, né, que tinha ali nos anos 40, ele se dava muito através do trem, né? Então, muita gente ia para a Serra Gaúcha por causa do ar puro da montanha, né? Os rios também, né? Os rios, as cachoeiras, cascatas, enfim, né? Tem até Getúlio Vargas, passava férias ali em Farroupilha, ali onde tem o Salto Ventoso, que é uma cascata muito bonita que tem ali e tal. Com a abertura, para tu ver como a gente é meio Maria vai com as outras, assim, com a abertura das rodovias, que começaram a levar com mais facilidade os turistas para o litoral gaúcho, o pessoal abandonou completamente. Perdeu o interesse. A Serra Gaúcha passou aí para o litoral gaúcho, né? Então começa o desenvolvimento ali de Tramandaí, Capão da Canoa, Torres, né? De uma forma assim intensa, de uma hora para outra. O que faz o turismo retornar para a serra, e esse turismo que retorna para a serra, daí já a partir dos anos 80, mas com força só nos anos 90, é um turismo que permite, né, o estudo da história, que permite a preservação das coisas que ainda estavam de pé, né, porque Caxias do Sul, por exemplo, é um exemplo de uma cidade que não teve tempo de descobrir que o turismo era fonte de renda e destruiu tudo, né? Uhum, vai para Caxias do Sul, Caxias do Sul é uma mini São Paulo, assim, prédios sim, altos. Sim, uma micro São Paulo. Uhum. Uma micro São Paulo. Uhum. Né? Então, mas aí cidades como Bento Gonçalves, Garibaldi, né? Por terem ficado um pouco à margem desse progresso dos anos 60, esse progresso do Júlio, do Kubitschek, essa coisa assim, tipo, uhum, vamos ter pequenas... pequenas Miami, metrópoles. Sei lá. Uhum. Pequenas metrópoles, exatamente. Vamos construir prédio, porque prédio significa que a gente está bem, que a gente está progredindo, moderno, que a gente é rico, uhum, moderno e tal, né? Então Bento Garibaldi ficou meio por fora disso, foi um, entendi, progresso mais lento, e com isso acabou que algumas coisas se preservaram. E quando se retoma esse turismo nos anos 80, muito também por causa do projeto de Gramado, que é um projeto diferente, né? É um, uhum, projeto de quase de cidade cenográfica, mas é um projeto turístico muito eficaz, né, Gramado. Tipo assim, FOU, eu chamo de cidade FOU, né, de F-A-U-X, né, de cidade. Exato. Fake, assim, né. É, exatamente. Mas, enfim, mas fez um bom trabalho. Quanto ao turismo, Gramado, né, eles enxergam o turismo como sua principal fonte de renda. Uhum, então, uhum, isso fez com que as outras cidades percebessem que, opa, talvez a gente tenha potencial, alguma coisa a se desenvolver aí, talvez, uhum, a gente tenha potencial. Uhum. Aí soma-se a isso a questão do vinho, né, que a, uhum, partir dos anos 80 as vinícolas daqui começam a produzir um vinho mais nobre, né, que até então produziam um vinho mais de... vinho de mesa, né? Então, uhum, nos anos 80, com a cepa francesa... chamado vinho de garrafão, né? Que fazia. Exato, né? Vinho de garrafão. E no dia seguinte, supostamente, a cabeça da pessoa ficava pulsando que nem, sei lá, o dedo do Fred Flintstone quando bate com o martelo. Isso. Não, mas e que vende muito bem, né? Aham. Tem as vinícolas maiores, como Sauton, né? Uhum. Elas existem por causa do vinho de garrafão. Uhum, enquanto, uhum, que o vinho, né, o vinho fino de mesa, aquele, né, não um sai vinho tanto, nobre, né? Não sai tanto, porque é um vinho, uhum, mais caro, uhum, e realmente, né, pro padrão, né, colocar 53% de imposto em cima de uma garrafa, né, só de imposto, tá pagando absurdo, né. Uhum. Então, mas enfim, mas aí o vinho, né, essa, uhum, ideia do turismo ligado à enologia, né. Aí, com isso, vem toda uma ideia de gastronomia, então vem toda uma sofisticação, esses filhos de, né, de agricultores, eles começam a perceber a potencialidade do turismo, então eles vão para a Itália, vão para a França estudar, ver como pesquisar, que acontece lá, e traz coisas para cá, para implantar aqui e tal, né, isso vai se desenvolvendo, e uma das coisas que eles percebem é justamente que o turista não está aí para comprar vinho, né, o vinho eles compram um supermercado em São Paulo, compram um supermercado no Rio de Janeiro, né, eles vêm pra cá é pra ouvir o sotaque que é falado aqui, pra ver... Querido, assim, que... pra, eles vêm aqui pra, tipo assim, absorver, tentar absorver um pouquinho da experiência italiana, diríamos assim, né? Exato, exatamente. Uhum. Vem aqui, uhum, pra ver aquilo que eles não têm, né? Uhum, então, uhum, aquela casa velha de pedra, né, que significava vergonha, né, para as novas, uhum, gerações, né, porque representava, uhum, a época que a família era pobre... Claro. Né, e por causa disso eles não viam a hora de botar abaixo aquela casa, uhum, de repente eles começam a perceber, não, o pessoal está vindo aqui para ver essa casa, então, certo, quem sabe, isso, a gente preserva essa casa. Preserva isso. E, uhum, o Quatrilho foi bastante importante para isso, inclusive, uhum, né, o Quatrilho, uhum, foi bem, uhum, importante, porque o Quatrilho filmou em várias locações, né, uhum, foi pro Oscar, né, então chamou bastante atenção, uhum, e filmou em várias locações de várias cidades ali da região. E tem uma família que é de um roteiro turístico de Bento Gonçalves, que eu sempre uso como exemplo para falar da potencialidade do turismo, né? E de como tu se transforma, como quando tu passa a conhecer a tua própria história e ter orgulho da tua própria história. Certamente. Que essa família extrapassou, né? Foi filmada uma cena numa casa de pedra antiga deles. Uhum, uhum. E bem na época estavam começando a desenvolver esse roteiro turístico, mas que não tinha nada de turístico lá ainda, só tinha as casas velhas abandonadas. Mas as pessoas começaram a se interessar por conhecer o lugar onde tinha sido filmado o Quatrilho. Então eles colocaram uma placa na frente, venham ver a locação do Quatrilho. E os turistas começaram a ir para lá, e aí eles queriam levar alguma coisa com eles. Então começaram a oferecer dinheiro por garrafas de vinho, que era vinho feito para a família. Eles começaram a vender vinho para os turistas. Aí a mulher resolveu restaurar o antigo forno e fazer pão. E aí começou a vender pão para os turistas. Esse movimento todo fez com que os filhos que estavam indo morar na cidade para trabalhar nas fábricas desistissem de morar nas, ia deixar os velhos sozinhos na propriedade, a qual cedo ou tarde ia acabar sendo vendida, né? Ou abandonada. Derrubada. E aí o que eles fazem? Eles voltam para a área rural, né? E começam a ajudar os pais no desenvolvimento do que hoje, né? A propriedade, essa família extrapassou hoje, é quase um complexo turístico, assim. Os turistas chegam lá, eles têm várias atratividades, eles podem almoçar lá, eles tipo uma, pão, é uma espécie de, quase que de simulação, né? É como se a pessoa tivesse meio que entrado, passado um portal do tempo, assim, e tivesse podendo presenciar coisas que aconteceram, sei lá, em 1880, por aí. É o que é uma Disneylândia, né? É o que o turista busca, né? Eu falo do turista, né? Porque também eu faço uma separação entre o viajante e o turista, né? Tá. O turista é importante para a economia e tal, mas com o turismo vem o lado bom e o lado ruim, né? Vem, né? Vem o lado bom, leva dinheiro, faz com que as famílias voltem para suas propriedades e desenvolvam, né? Seu negócio e tal, fiquem próximas, né, integradas e tal, mas por outro lado também leva lixo, leva, né, depredação, enfim, né, esse turismo, né, CVC, né, que tu coloca 40 pessoas dentro de um ônibus, chega lá, desce todo mundo, lembra um pouquinho aquela situação de, algumas pessoas, alguns, sei lá, missionários, que queriam, né, tipo assim, chegar com aquela atitude superior para, entre aspas, evangelizar e educar os índios e deixavam os índios com um monte de doenças que eles não conheciam antes, né? Guardando essas proporções, né? Por favor. Não, é, daria pra fazer uma comparação assim. Agora, o viajante é diferente, né? O viajante, ele tem interesse em chegar e descobrir aquilo, e geralmente ele chega já com algum pré-conhecimento sobre aquilo, já estudou aquilo, então ele já chega podendo conversar e aprofundar uma conversa sobre, né, sobre o lugar onde ele foi, as pessoas que ele vai encontrar, né, então eu vejo um pouco uma diferenciação entre o turismo e o turista e o viajante. Agora, obviamente, né, de viajantes, uma economia não sobrevive, a economia claro. Vai sobreviver de turistas mesmo, claro. O ônibus CVC que chega, então que se faça isso da melhor forma possível. Isso, uma forma responsável. E para se fazer isso da melhor forma possível, a gente tem que sempre estar refletindo e pensando. Deixa eu te perguntar um pouquinho, querida, assim, ó, só pra gente ficar, eu vou estar aqui, já que o tempo tá chegando ao fim aqui, daqui a pouco, só queria falar um pouco do teu documentário, voltar pro filme, né, pra ficar na história, é que assim, que ele, só assim pro pessoal que não sabe, tentar aqui resumir, basicamente, né, então, é sobre esse Luiz Henrique Vitarelli, que é um veterinário, né, ele juntou no interior do Rio Grande do Sul, ele é ídolo, obviamente, ídolo brasileiro, ele juntou cerca de 10 mil artefatos, né, que ele herdou, assim, e também uns que ele adquiriu de familiares, de pessoas, tudo a ver com assim, artefatos que eram usados no dia a dia por jeito da migração, por imigrantes italianos, né, e daí ele fabricou perto de Garibaldi, ou seja, uns 125 quilômetros de Porto Alegre, uma espécie de um vilarejo que basicamente parece separado no tempo, né? Tem ferraria, moinho, né? Exato. A situação de lá, então, segundo amigos meus que já visitaram, é como se a pessoa, aquilo, voltando a um assunto que tinha tocado antes, como se a pessoa meio que passasse um portal do tempo, assim, e tivesse voltado, né, a dar uns passos e daqui a pouco, uau, né? Parece que voltou no tempo, né? Ou que o tempo ficou congelado. Né? Então, esse teu documentário, o interessante é que, na verdade, mostra ele e daí ele faz o caminho inverso, né? Porque ele volta para, ele quer meio resgatar as origens, ou seja, né? Porque basicamente a gente é fruto, obviamente, do nosso passado, né? Então, ele tem cenas também, não só no Rio Grande do Sul, mas tem quer deixar claro que para o pessoal que está ouvindo de outros estados, até a maioria do pessoal que ouve o programa é de outros estados, no Rio Grande do Sul, mas como também tem muita imigração italiana, né, obviamente no estado de São Paulo e tudo mais, não se preocupa que não tem nada de bairrista assim a coisa. Até porque eu, por exemplo, sou de origem portuguesa e espanhola e esse assunto também, por exemplo, me interessa. Então, quer dizer, acho que todos nós, né, obviamente, viemos de imigrantes, né? Então, exato. Só para citar, tem cenas também filmadas em Padova, em Lentiai, em Marófica, Canal Sambovo, tudo no norte do país da Botinha. Fala um pouquinho de como, como tu conheceu esse Luiz Henrique Citarelli, né, e como é que foi que tu decidiu, tipo assim, bah, vamos atrás das tuas raízes na Itália. Fala um pouquinho como é que foi esse teu encontro com ele, o teu primeiro encontro, pode ser? Pode. Então, de uma forma resumida, já que o tempo está passando. Por favor. Então, ao longo desse tempo, aí, desde 2008, vim fazendo vários projetos na Serra e também sou de lá, então não conheci ele pessoalmente, mas, né, amigos, conhecidos já tinham me falado dele. Okay. Ah, precisa ver o que o Citarelli está fazendo lá no interior de Garibaldi, precisa ver o que ele está fazendo lá e tal. E muita gente chamando ele de louco. Ah, um louco que gasta dinheiro construindo casa velha num terreno que ele comprou no interior de Garibaldi. Do próprio bolso. Uhum. Né? Ou seja, ele gasta dinheiro comprando e colecionando aquilo que as outras pessoas jogam fora ou botam fogo. Uhum. E nessa mesma época aí, a Casa de Cinema, que é uma produtora aqui de Porto Alegre, fez uma série para a Rede Globo chamada de Cameron. E o Lázaro Ramos, Débora Seco, estavam nessa, nessa série e tal. E eles foram para Garibaldi. No momento que chegou Lázaro Ramos e Débora Seco em Garibaldi, para filmar nesse terreno, né, daquela pessoa que seria um louco, um maluco, ele deixou de ser louco e passou a ser um visionário da noite pro dia. Claro, né? Claro. Ou seja, de pirado, no mínimo, passou para exótico, né? É, é que tudo ali é medido por grana, né, é dinheiro. Claro. Então, tipo, opa, ele tá recebendo fortunas da Globo agora, né? Nem recebeu, mas enfim, na cabeça das pessoas, ele começou a agora receber. Agora ele é global, portanto merece respeito. Ele é global. E depois fizeram outras novelas, a novela das seis está no ar agora, que foi filmada lá também e tal. Ah, tá. Eu fui conversar com ele, mas ele ia ser coadjuvante de um outro projeto que eu tinha e tal, que acabou não acontecendo. E aí eu decidi fazer um curta para RBS TV, né? Falei aí, tinha esse projeto Histórias Curtas, que era um projeto da filial da Globo daqui. E esse curta-metragem chamou a atenção do pessoal da Globo News, né? Que também tem um projeto de documentários, né? Estão viabilizando vários documentários de um monte de gente no Brasil todo. E eles se interessaram pela história, então a gente fechou essa parceria com a Globo Filmes, com a Globo News, para transformar aquilo que era um curta-metragem no longa. Ao transformar isso em longa-metragem, eu quis aprofundar alguns questionamentos que eu já vinha trabalhando nos curtas-metragens, mas sem muito aprofundamento, porque eu só uma perguntinha. Mas o teu intento já era ele ser o condutor, diríamos assim? Sim, ou não? Sim. Ah, não, tá. Ele como a pessoa que vai se descobrindo, vai descobrindo a história e vai comentando sobre o seu trabalho, né? Então ele vai para a Itália para descobrir a sua própria história, mas ele vai para a Itália também para pesquisar, buscar referências sobre como que ele deve manter e, como ele deve construir o museu que ele quer construir lá, porque a ideia dele é fazer daquele espaço um museu a céu aberto, né? Só que ele não é museólogo, ele não é tão pouco historiador, ele é um veterinário, né? Conhece a história por lei e tal, mas ele é um romântico, né? Claro. Então a gente leva ele para a Itália para visitar vários lugares, onde ele vai buscar referências e nisso, ao mesmo tempo, ele vai buscar a sua própria história, né? Vai lá buscar os registros dos avós dele, que vieram pro Brasil, como vieram, quando vieram, tudo isso. E paralelo a isso, aí a gente vai discutindo essas questões de cultura que a gente falou aqui, não diretamente sobre o filme, né? Ou a partir do filme, a gente falou, na verdade. Que essa coisa, né, da gente completo de vira-lata, né, da gente ir lá tirar selfie na frente dos prédios antigos da Itália, enquanto que aqui a gente bota abaixo o prédio, a casa antiga do nosso avô, porque é vergonhoso, porque tem alguém que quer construir um prédio no lugar e a gente vai ganhar um apartamento ou dois. Claro. Então a gente vai discutindo essas questões, né, cultura, tem várias nuances aí que a gente vai trazer. O documentário é sobre a história de Citarelli, ele é o personagem principal. O documentário usa o contexto da imigração, mas o documentário fala essencialmente sobre cultura, fala sobre coisas muito mais amplas, né? A gente pode falar sobre a partir dele dá para falar sobre como a gente trata a educação no Brasil, por exemplo. Né? Então é mais ou menos isso. Tá, e uma coisinha também, me chama a atenção nesse teu documentário, é que tu apareces bastante, né? Tu também é, digamos assim, um personagem, né? Teve até gente que até achou daqui a pouco, mas por que ele se dá espaço, né? Então eu fiz uma mini pesquisa, porque eu gosto de alguns... Por exemplo, tem um documentário chamado Nanook of the North, que foi feito em 22 pelo Bob Flaherty, que ele também faz parte, né? Quer dizer, esse lance, daqui a pouco, se a pessoa estranhar, mas por que ele dá voz a si próprio, né? O realizador, né? Tem um documentário, por exemplo, Supermensch, com o Mike Myers, do Mike Myers, que ele também aparece. Tem um documentário super elogiado, Code Black, que o documentarista também aparece. Quer dizer, isso não é de hoje, né? Já vem de ter Eduardo Coutinho, que é considerado, né, de repente, o maior documentarista brasileiro, aparece também em vários documentários. Mas fala, assim, um pouquinho aqui pra gente, como é que foi essa tua decisão de aparecer, né? Quer dizer, eu acho super interessante, no caso específico, que, na verdade, né, tu não tá ali só... assistindo, tem uma pessoa também que, até o teu interesse, né, de ter feito abordar esse tema, foi porque tem muito a ver contigo, né, foi por isso que eu perguntei de início sobre a tradição oral na tua família e tudo mais, né, só que uma coisinha, é que tem estudiosos de cinema que falam que tem três tipos, basicamente, do realizador aparecer no seu documentário, né, eles chamam, eles separam em três níveis, que é interactive, participatory ou participatory, né, e performative, ou seja, interativo, mero participante ou performativo, ou seja, aparecendo e meio que indo um pouco além de conduzir a trama. Tu pode falar um pouco disso no teu caso específico nesse documentário ou tô pirando muito aqui? É, na verdade, é que o documentário foi pensado como uma cebola, assim, que eu vou descascando aos poucos, né? Então, um pouquinho mais camadas. Alto, querido, que tô ficando surdo, eu acho. Tá, como uma cebola. É uma cebola, né? Então, ele começa de uma forma muito tradicional, muito bonito, uma linda fotografia, é quase uma ficção da história do nosso personagem, onde a gente apresenta ele. Aquele lado romântico que você citaste antes. O lado romântico, exatamente. Sim. Aí, lá... determinado momento, eu coloco uma tela dupla, onde aparecem duas câmeras tremendo, gravando a mesma cena, né? E com isso eu estou mostrando que aquele romantismo, aquela beleza toda que tu estavas vendo até aquele momento, por trás daquilo tem uma equipe produzindo isso, construindo isso, e está utilizando duas câmeras para fazer isso, e que tudo que foi filmado até aquele momento foi selecionado numa edição. Claro, foi planejado, não foi acidental, foi planejado. Não. Foi tudo planejado. E aí, a partir daí, eu vou fazendo várias desconstruções. Por exemplo, eu coloco o Fittarelli depois, né, o Luiz Henrique Fittarelli, falando para a câmera, coisa que ele não tinha feito até então. Né, um único momento. Aí, a próxima desconstrução é eu me colocar no filme. Aí eu me coloco no filme porque, na verdade, o Fittarelli, com 59 anos de idade, eu com 42, feitos agora recentemente, sábado. Né? Isso. Até por sinal, parabéns atrasado. E eu até tava com medo que a farra fosse tão intensa, quando eu fiquei sabendo do teu aniversário, que tu não ia estar vivo para falar com a gente. Mas eu fiquei feliz, vivo hoje. Sobrevivi. nós dois, né, nessas nossas idades, né? Eu estarei a ter idade para ser meu pai, mas a forma como eu fui pegando gosto pela memória é a mesma forma como ele foi pegando gosto pela memória, no caso dele, através dos avós dele. Então ele ia me contando como ele foi pegando gosto por trabalhar essa questão da preservação, né, colecionar esses objetos, e eu ia me vendo nisso, né, embora pertencendo a outra geração, né. Claro. Voltei para as minhas origens, para as minhas raízes, realizar documentários que preservassem a memória, que de certa forma é a memória da geração. Falasse antes, deixa eu só te cantar de novo, falasse antes em espelhamento, né, em espelho também teve, ocorreu aí esse espelhamento também, né? Exato, o filme todo é pensado nessa lógica de espelhos, na tela dupla, o espelho meu no Fittarelli, o espelho do Fittarelli em mim, claro. Né? O Fittarelli, e espelhos inexatos, o Fittarelli, né, por ser de outra geração, inserido naquela... naquela cultura, naquele contexto, ele é uma pessoa muito mais conservadora do que eu, né? Que sou, né, uma pessoa que vem de outra geração e tal, tem outro olhar sobre tudo isso. Então, né, existem essas contradições, mas a gente não deixa de ser um paralelo um do outro. Assim como um outro personagem que aparece através dos meus filmes, os quais eu acabo colocando dentro desse filme, né? Para ilustrar e para falar sobre todo esse processo de colecionamento das imagens, né? Que é o Elígio Parisi, que era um fotógrafo ali da Serra também, que durante muito tempo, né, ele morreu já com 80 e poucos anos, mas ele fotografou todo o desenvolvimento, o progresso da região, mas não só satisfeito com isso, ele colecionava câmeras, colecionava fotografias, então ele morreu, ele tinha 600 mil fotografias. Sim, era quase uma espécie de antiquário ambulante, né? Exato, ele salvou esse material, porque esse material o pessoal botava fogo, assim, literalmente, documento, fotografia antiga, era lixo, botava fogo. Claro. Então esse homem de 80 anos salvou isso. E então é um paralelo, na verdade, eu, esse homem, como o avô meu e do Fitarelli, e o Fitarelli. Então a gente está meio num triângulo ali. Maravilha. Por isso que eu resolvi me colocar, eu não sou muito de me colocar, né? Eu faço às vezes perguntas, algumas perguntas minhas aparecem em off, porque às vezes a pergunta é importante para contextualizar a resposta, mas eu não sou muito de me colocar em cena, não. Entendi. E eu fiz isso porque eu achei que era bastante importante para o filme. Era bastante e vale dizer também, até eu não citei antes, até, mas tem também, obviamente, dois mais conhecidos do grande público, dois documentaristas, né? O Michael Moore, obviamente, com os documentários dele, criticando a política americana, e também o Morgan Spurlock, que fez o documentário que o cara serve como cobaia, né, se alimentando só de Big Macs, né, durante um tempo. Quer dizer, né, eu só toquei nesse assunto porque eu não acho que necessariamente seja um troço de ego, entendeu? Quer dizer, a pessoa pode também participar se ela, eu acho, se é parte da trama, diríamos assim, né? Então foi uma forma de a gente refletir sobre a própria realização do documentário. Por exemplo, eu me coloco, como é que eu entro no documentário? Eu entro, a primeira vez que apareço, eu digo, então tá, vamos mudar de cadeira. Agora tu vai me entrevistar. Então eu inverto os papéis, né? Porque a pessoa como o diretor, ele tem o domínio total sobre tudo. Ele tem o domínio sobre a pergunta que vai fazer, ele pode encabular o personagem ou não. Ele vai depender, o personagem tem que acreditar muito na ética do diretor, né? É o mais próximo, acho, de brincar de Deus, né? A pessoa ser internada ou presa, quer dizer, apesar de que alguns até já foram presos e internados, mas... Imagina depois na edição, né? Na edição tu pode salvar ou destruir uma pessoa, né? Claro. O diretor, ele tem muito poder ali naquele momento, até porque o diretor está acostumado a fazer aquilo. Geralmente a pessoa que está te dando o depoimento não está acostumada. Então, claro, a exposição é maior, né? Ela não sabe onde ela está pisando muitas vezes. Exato. E aí no momento que eu levanto, né, e digo, tá, então vamos trocar de lugar, vou te convidar para ser o diretor e para me entrevistar nesse momento. Aí eu sento e ele começa a me entrevistar. Claro. Né? Então, isso aí é uma forma de dar um pouco de voz ao personagem e de, talvez, refletir, questionar um pouco sobre o papel do próprio diretor na construção do filme. Claro. Mas tu citaste vários documentaristas que faziam isso, a própria Agnès Varda, agora, que está com um documentário lindíssimo, que estava concorrendo ao Oscar, não ganhou, né, que é o Visage Village. Que lindíssimo, fui assistir a ela e o fotógrafo, o JR, né, GR. Sim. É uma interação entre os dois, né? Foi? A interação entre os dois, o filme todo. Sim. E é lindíssimo, chorei o filme todo assistindo. E é justamente isso, o diretor, ele tem que se humanizar também. Então, claro. Se muito diretor de documentário encontra na exposição, né, entrar no seu próprio filme, ficar em frente às câmeras, uma forma... de se humanizar, o filme, vai embora, vai fundo. Claro. Boca, então assim, ó, gente, a gente falou com o Boca Migoto, quero te agradecer o tempo, tá? Infelizmente a gente passou aqui um pouco, então, mas o papo tá super interessante, quero te agradecer mais uma vez pelo teu tempo, tá? E como é que tem algum site, algum assim que a pessoa, ou página que a pessoa possa ficar por dentro, no caso desse projeto, de outros projetos teus, desse filme, quer dizer, ou não? Como é que é? Então, para ficar na história dá para acessar pelo Facebook, bem fácil, é só colocar lá para ficar na história. vai encontrar, né, a página ali com trailer, com material de making of, enfim, com as datas nos cinemas, depois quando for pra TV, enfim, com toda a divulgação do filme. Tá. E se quiserem saber mais sobre o meu trabalho especificamente, tem meu site, que é Teimoso Filmes e Artes, e no Vimeo, dá para acessar direto pelo Vimeo também, ou através do site, da mesma forma. Migoto, né, com dois P, todos, tá, os curtas-metragens que estão disponíveis lá. Tá, é Boca Migoto, Migoto com dois P's, tá, gente? Só pra... Isso. Tá. E a produtora é Teimoso Filmes e Artes. Teimoso Filmes e Artes. De novo, muito obrigado, tá, Boca, pelo teu tempo. Valeu, eu que agradeço aí o espaço, prazer te conhecer aí, muito obrigado aí por... Ou foi um espaço bom, então vai ter só 15 minutos de música, é isso? Não, agora, a gente, na verdade, até para fazer um segue, né, uma transição mais fluida, a gente agora vai tocar, né, no caso, no programa que a gente sempre vai, a gente desencava canções dos anos 50, 60, 70, 80, a dos anos 50 que a gente vai tocar é um dos maiores crooners italianos, fez muito sucesso nos anos 50, que é o Claudio Villa. Villa com dois L's, vai estar tocando uma canção de 57, que é Um Filo de Esperança. Então quero te agradecer, tá? Tá bem, obrigado. Um abração, querido. Valeu, tchau. Vamos lá para a primeira música? Oi, vamos. Vamos lá, Fofonha. Um tempinho, obrigado pela paciência. Vamos lá. Anos 50, gente. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ho un filo di speranza in fondo al cuore. Chissà se m'amerà, chissà se m'amerà. Mi piace tanto e non glielo so dire, ma quando capirà, chissà, ma quando capirà, la incontro e il viso cambia di colore. Che cosa penserà di me, che cosa può pensare? Se mi vuol bene un dì le chiederò. Lei mi dirà di sì, chissà, o mi dirà di no. Così rimango a sognare e non le parlo d'amore. È tanto piccolo il filo di speranza che ho nel cuore. Di speranza in fondo al cuore, chissà se m'amerà, chissà se m'amerà, con un pretesto la vorrei fermare, ma lei si fermerà, chissà, ma lei si fermerà. Ormai ci sorridiamo nel passare. È sempre sola ma non so se libero avrà il cuore. Diventa rossa e penso che... È timida anche lei, chissà, più timida di me. Così rimango a sognare e non le parlo d'amore. È tanto piccolo il filo di speranza che ho nel cuore. Marco Antônio. Tá, maravilha. Esse cantor, Cláudio Villa, né, Villa com dois L's, a gente não tá aqui para falar palavrão, mas como é a parte do sobrenome dele, quer dizer, como é o sobrenome dele real, vou ter que citar. O nome verdadeiro dele é Cláudio Pica. Isso mesmo. Aí é meio que palavrão, não é? Porque aqui no Rio Grande do Sul é. Ou não? É também, mas já deixou de ser. começar. Ele nasceu em 26, faleceu em 87. Ele gravou mais de 3 mil canções e vendeu cerca de 44 milhões de discos. Ele foi um dos maiores nomes do cancioneiro italiano nos anos 50 e 60. O clipe dele era Il Reuccio, ou seja, o reizinho. Ele nasceu em Roma e faleceu, por sinal, em Padova, que é até uma das cidades onde o filme que a gente acabou de citar, o documentário do Boca Bigotto, até tem cenas filmadas lá, para ficar na história. Então, o que eu posso dizer? Ele ganhou o Festival de San Remo em 55, 57, 62 e 67. E né, é um grande nome do cancioneiro italiano. A razão até de escolher essa canção, que não fez sucesso, Um Filo de Esperança, né, ou seja, um pouquinho de esperança, um fio de esperança, é porque você deve ter notado que ela até lembra um pouquinho o chorinho brasileiro, né? Então ela tem muito do cancioneiro clássico italiano, diríamos assim. Verdade. E também, né, lembra até um pouco um sambinha, né? Então ela não fez sucesso algum, né? Mas vamos só tocar um trechinho do Adio, Adio, né? Adeus, Adeus, vamos de 62. Lá. Fez muito sucesso, por favor. 62. I miei sorrisi e tuoi si sono spenti. Noi camminiamo insieme e siamo soli. Ci restano soltanto lunghi silenzi che voglio dire addio. O Cláudio Villa também participou de vários filmes como ator, cerca de 25. Ele pode ser ouvido nas seguintes trilhas sonoras: Perdome, que é um drama romântico fotografado pelo grande mestre do suspense italiano Mario Bava, um filme estrelado pelo então galã Ralph Ballon, né? Canzone Proibita, onde ele também atua, Fontana de Trevi, que em países hispanos, de língua hispana, o nome era Roma de Mis Amores, foi estrelado pelo próprio Cláudio Villa, né? Tem também um filme americano, A Grande Noite, que é um filme que eu amo, Disputa entre Irmãos. Então, quer dizer, esse é um pouquinho, a gente deu uma palhinha então, do Cláudio Villa. Vamos passar para os anos 60, por favor? Vambora. Vamos lá. Era aí, vamos tá, lá. Essa Love música Pumpo, gente. 68. Love's a surprise to me. Brings out the highs in me. That's not the way it used to be. I used to be blue. Then you showed me the love of near. And that's all I had to hear. I can't believe the dreams come true. Some things to do, do, do, do. I'll have to wait another day. Love Spoonful. É, essa banda é uma banda, eu acho, maravilhosa, dos anos 60, né? John Sebastian. Sim, exatamente, John Sebastian, né? Loving Spoonful, basicamente, Spoonful seria aquela medida, né? Tipo, uma colherinha de... Então, uma colherinha de amor, digamos assim. Essa canção que a gente ouviu não fez sucesso, canção de 68, Till I Run With You, ou seja, até que eu corra ou fuja com você. Um grande hit do grupo foi Summer in the City, na virada de 65 para 66, a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho. Então, o que eu posso dizer é que é uma banda de Nova York, eles mesclaram folk music com rock and roll, com pitadinhas até de do que a gente até comentou ontem no programa, de bubblegum, assim, de música mais alegrinha e adolescente, também até ragtime, eles colocaram também algumas canções, e até rock e rock orquestral, né, rock sinfônico. Eles surgiram naquela efervescência cultural do bairro Greenwich Village, em Nova York, em 65, duraram até 69, depois eles voltaram em 79, separaram um ano depois, e daí estão juntos meio esporadicamente, 91 até os dias de hoje, com diferentes formações. Tiveram 10 top hits nos anos 60, e vale dizer a importância disso, né? Porque eles estavam competindo com os Beatles, né? Com toda a British Invasion e a Motown, né? Então eles incluíram sons de alto harpa, que é um instrumento musical da família das cítaras, e guitarra em várias canções, né? A banda pode ser ouvida nas trilhas sonoras de Agora Você é um Homem, que é You're a Big Boy Now, que é um dos primeiros filmes dirigidos pelo Francis Coppola, né, bem antes, Poderoso Chefão e Apocalipse Now e tudo mais. Blow Up, né, aquele filme do Michelangelo Antonioni, que era no Brasil, era Blow Up depois daquele beijo. Campo dos Sonhos, com o filme do Kevin Costner, que é um idolato, filme maravilhoso, com Burt Lancaster, com James Earl Jones, né, Duro de Matar 3, na minissérie da Terra à Lua e outras. Então, vamos tocar um trechinho, por favor, do Summer in the City? Summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity? The days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer. In the city, cool town, even in the city, dressed so fine and looking so pretty. Agora, o grande sucesso deles no Brasil foi esta aqui. Deve ser a canção que eu tô pensando. Vamos é ver. O tema de M. Tema de M do Agora Você é um Homem. Vai lá, Fufunha. Tá. Essa foi lançamento, né, da Difusora, foi um sucesso retumbante. Dá pra nós te arrepiar, né? É, não tem nada que seja melhor. Maravilha, que essa música, gente. É linda. Ai, obrigado. Assim, ó, gente, a gente vai passar pros anos 70, só que só uma coisinha, só pra dar uma intro aqui. Volta e meia a gente fala, se implica, brinca um com o outro, falando lance de música de chifre, que não é só uma sexualidade brasileira, né? Então, tem um cara genial, que infelizmente no Brasil e em vários outros países, fora dos Estados Unidos e da Inglaterra, é meio visto como One Hit Wonder, né? Que é o grande Rupert Holmes. É. Né? Pela canção Remo, né? Que o cara fala lá e começa a rastrear que achou a carteira de cigarro que não é dele e quer ver o que ela vai fazer com isso. E já nos outros dois programas a gente comentou, né? O João fica falando, mas busca de corno, vai lá, Rupert Holmes. Aquilo, né? É mesmo, é o melô do corno. Exatamente. Só que o Rupert Holmes, ele é bem mais que isso também. Bem mais que isso. Então, eu queria até colocar aqui uma canção, por favor, de 1978, que não fez sucesso, chamado Less is More, Menos é Mais. Vamos ver só, porque esse cara era super bem eclético mesmo, bom sentido. Pode ser 78. A música é fantástica. Maravilha, né? Quer dizer, uma bossa nova, vê se pode, é. Né? Olha só, o Sinatra era fã dele e tinha plano de gravar a composição dele, tá? Mas faleceu antes de gravar. Daí o Sinatra Jr. Canta nos shows duas canções escritas pelo Rupert Holmes. Até o Rupert Holmes comentou até que, poxa, não consegui que o Sinatra gravasse. Mas, em compensação, o filho gravou e com arranjo, sabe de quem? Nelson Riddle. É. Não, quer dizer, não é, ele diz assim que um dos grandes momentos da carreira dele foi ouvir uma canção dele, né, com arranjo do grande maestro Nelson Riddle. Tem. Tá? Olha só, a Barbra Streisand é fã dele, ele já compôs para ela, tem até uma bem sucedida de um filme que ela estrelou com Chris Christopherson, uma versão do Nasce Uma Estrela, que tem canções dele. O Rupert Holmes também escreveu um livro super elogiado, um livro policial chamado Where the Truth Lies, virou até filme, o título no Brasil do filme, da versão cinematográfica desse livro do Rupert Holmes era Verdade Nua, estrelada pelo Colin Firth e pelo Kevin Bacon, né? O Rupert Holmes também escreveu um one man show em homenagem ao George Burns na Broadway. Que, sabe quem é que interpretava o George Burns? O Frank Gorshin, o famoso charada, né, do seriado Batman, que era um famosíssimo imitador. O nome dele de batismo é David Goldstein, um judeu nascido na Inglaterra, mãe inglesa, dona de casa e pai militar, que nas horas vagas tentava ser band leader, né? A família daí se mudou quando ele tinha 6 anos de idade para Nanuet, que é no estado de Nova York. Ele compôs canções também, olha só pra quem: Platters, Dolly Parton, Barry Manilow, abraço aí pro Renzo, né? E para a família Bohemi, que a gente citou ontem no programa, né? E até a Britney Spears gravou coisa escrita por ele, né? Ele compôs essa sonora também num faroeste, que no Brasil, o título original era The Five Savages, ou Five Savage Men. No Brasil, os Cinco Homens Selvagens, um faroeste bem violento com o grande Henry Silva, sobre um apache se unindo a um pistoleiro branco para caçar uns estupradores no Velho Oeste. E é isso, quer dizer, isso é apenas uma palhinha. O Rupert Holmes é muito mais que rima, mas de qualquer forma, né, como o ponto aqui também era, né, o que nos trouxe ao Rupert Holmes foi o rima. Vamos tocar um trechinho só. Melô do corno, vamos exatamente. Lá. Só uma coisa, só zomba rindo mesmo, a gente tá aqui rindo, mas a gente tá rindo nervoso, porque, olha, quem já amou levou chifre, isso é sério. E o homem é tão incompetente que precisa de uma mulher pra ser corno. Exatamente, nem sozinho consegue fazer isso. Over by the window, there's a pack of cigarettes. Not my brand, you understand. Sometimes the girl forgets. She forgets to hide them. I know who left those smokes behind. She'll say, oh, he's just a friend. And I'll say, oh, I'm not blind to him. Him, him, what she gonna do about him? Maravilha de canção. Em 79, explodiu no mundo em 1980. Vamos para os anos 80? Vambora. Vamos dançar. Que eu amo. Vamos dançar balé. Eu também gosto muito dela. Hey! Marco Antônio. É, esse grupo aí, maravilha de canção, esse grupo, essa canção não fez sucesso, o nome é Revenge for Love, ou seja, vingança ou revanche por amor, né? Ou também pode ser chamado também de Sweet Revenge for Love, ou seja, uma vingança doce, uma vingança cuidadosa, uma vingança que deixa um gosto bom na boca. Ela é canção de 84, o nome dessa banda é Spandau Ballet, né? O hit deles que não adianta, uma canção que não envelhece, True, a gente vai tocar obviamente um trechinho daqui a pouco. É uma canção que quando eu toco com amigos assim, às vezes a pessoa até no Brasil não conecta o nome, né? Spandau Ballet ou o nome True, mas é incrível, em 2 segundos a pessoa já reconhece, né? Uma canção de 83. Mas só falar um pouquinho, né? A banda é basicamente fruto de 2 irmãos, que é o nome Martin e Gary Kemp, são de Londres. O grupo começou oficialmente em 79 e foi até 1990, e daí quebraram o maior pau, e daí depois voltaram de 2009 até os dias de hoje, inclusive gravando canções novas. Nesses 20 anos que eles se separaram, não no caso os 2 irmãos, mas os outros integrantes, que é o grande vocalista, vocês podem ter ouvido, né, o vozeirão, o Tony Hadley, o baterista John Keeble e o saxofonista e percussionista Steve Norman, esses 3 se uniram para processar os cabeças da banda, que são os irmãos Martin e Gary Kemp. Eles queriam mais dinheiro por causa de royalties e tudo mais. Foi um troço no Reino Unido, um escândalo gigantesco, eles literalmente se odiando, e no final das contas caiam duro, os 2 irmãos prevaleceram na justiça britânica, né? Conseguiram provar que eles não tinham que pagar o que estava o baterista, o vocalista e o saxofonista pedindo. O interessante também, que eu acho que tem muito a ver com a banda, né? Que eles são mega instrumentistas e tem essa pegada, né? Que eles eram um dos exemplares daquele movimento New Romantics, que é uma espécie de New Wave, um filhote de punk, mas quando ficou mais adocicado e mais pop. Acho que tem tudo a ver com o nome da banda, né? Eu acho que define bem, que é Spandau Ballet, ou seja, ballet é uma coisa, né, super doce, super cuidadosa, meticulosa, com o Spandau, que na verdade era o nome de uma metralhadora usada, né? Uma metralhadora alemã, parece que o nome era MG-08, não sei se você acompanha bem em Segunda Guerra. Sim. Né? Então, o Spandau tem, na verdade, vem de 2 nomes, né? Que é o Spandau, no caso, vem dessa metralhadora, que era a MG-08, e também da prisão de Spandau, que era em Berlim, onde muitos soldados encarcerados na Segunda Guerra pereceram. Então, eu acho que isso até tem muito a ver com a banda. Eles queriam um nome assim, que chocasse e que, ao mesmo tempo, mostrasse essa contradição. Spandau era praticamente um campo de concentração. Praticamente, exatamente. Era um, né, campo de concentração. Os estados chamam de prisão, mas, na verdade... Não, era campo de concentração, campo de extermínio. É. O Gary Kemp... também é ator, ele fez um ladrão de bancos no filme Killing Zoe, no Brasil era Parceiros do Crime, um filme produzido pelo Quentin Tarantino, com a Julie Delpy e com Eric Stoltz. Ele também interpretou o assessor da diva, feita pela Whitney Houston no Guarda-Costas. O Marty Kemp é galã de telenovelas no Reino Unido, quando não está fazendo tour com a banda, e co-estrelou com o Tarcísio Meira, isso vale dizer, é bem interessante. Assim, ó, tem aquele clássico do Nelson Pereira dos Santos com o Jesse Falador chamado Boca de Ouro, né? Tem. Pois, em 1990, o diretor de novelas, Walter Avancini, falecido já, estreou como diretor de cinema, fez um filme que era uma refilmagem, chamada Boca de Ouro, com o Tarcísio Meira no papel. E o que aconteceu? O Zalman King, que Deus o tenha, mas com todo respeito, que era um mega picareta, o Zalman King é o cara que criou 9 Semanas e Meia de Amor, né, e dirigiu no Brasil Orquídea Selvagem. Um diretor americano, era o rei do soft porn, né, ou seja, dos dramas eróticos, né, super estilosos, que a gente, né, que passa na TV e fizeram muito sucesso, principalmente nos anos 90. O que aconteceu? O Zalman King... que já tinha filmado no Brasil Orquídea Selvagem, ele viu a versão do Walter Avancini com o Tarcísio Meira, do Boca de Ouro, ele comprou o filme e chamou o Tarcísio Meira e fez cenas adicionais. E depois até rodou mais cenas dele com o Martin Sheen, e basicamente, como estava meio em moda aquele lance do... se falava muito ao redor do mundo sobre crianças de rua sendo exterminadas, né? Ele basicamente usou certas cenas do filme Boca de Ouro com o Tarcísio Meira e chamou o Tarcísio Meira para rodar novas cenas, e que o Tarcísio Meira é uma espécie de Robin Hood e protetor das crianças. Ah, tá. E aqueles filmes bem samba do crioulo doido, né? Tem bastante macumba, gente pelada, a todo direito, sem a menor razão por estar pelado, né? E muito samba e muito tempero, diríamos assim, né? Aquele troço bem exótico, né? O nome desse filme da TV a cabo era só Boca. Né? Então pensa só, tem o Boca de Ouro, a refilmagem Boca de Ouro, também chamada Boca de Ouro, e daí o filme Boca, nem foi lançado no Brasil, né? Porque é um troço tão, sem mentira, é tão pseudo-exótico que chega a ser, cá pra nós, meio repelente. E por que eu citei isso? Porque eles, para dar uma, na subtrama nova que o diretor Zalman King mandou rodar, tem um repórter estrangeiro que está cobrindo esses assassinatos dos favelados, né? dos menores de rua e das classes oprimidas, digamos assim. E quem interpreta é o Martin Kemp, do Stand Up Ballet. Até o Martin Kemp conta a entrevista que eles estavam filmando numa área bem barra pesada do Rio de Janeiro, e daqui a pouco chegou a polícia, né? E colocou ele contra a parede, e disse que quando chegou o policial atrás, assim, colocou a arma, assim, ele pensou, bah, vou morrer, né? Diz que o policial olhou para ele, Stand Up Ballet? Ele conta que o cara reconheceu ele. Pelo jeito, o policial tinha ótimo gosto musical. Então, deixa eu ver o que eu posso dizer. É que a banda Spandau Ballet pode ser ouvida na trilha sonora de Gatinhas e Gatões, né? 16 Candles, com a Molly Ringwald, com As Panteras, não o seriado maravilhoso. O filme fraquinho, com a Cameron Diaz, o primeiro filme dos dois que eles fizeram. Né? Na série O Rei do Queens, que eu adorava, no desenho animado Family Guy, que no Brasil é uma família da pesada, etc, etc. Vamos tentar só um trechinho, por favor. Vamos, True, né? E não podemos esquecer o seguinte, True... Era o lado B do compacto, viu? Isso! Era o compacto, não era música de trabalho. Não era música de trabalho. E é uma obra-prima, né? A gente vai chover uma olhada de novo, vamos ver aí. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. Marco Antônio. Sem comentários, né? É. Essa música é tudo de bom, e interessante também que cita que o cara tá deprimido em casa, ele tá ouvindo o quê? Marvin Gaye, né? Ou seja, tem até uma referência pro grande Marvin Gaye, que tu adoras e eu amo também. Então, quero agradecer o espaço, obrigado por até deixar quinta, de passar um pouquinho de tempo. Até quinta. Olha, eu vou deixar aqui uma coisa para você. Tem uma música de Mamas and the Papas, que a Michelle Phillips tinha brigado com o John Phillips, porque ele soube que ela estava tendo um caso com outro vocalista. Isso. E eles gravaram essa música e houve um erro durante a gravação. E o diretor de gravação disse, deixa assim que vai ficar boa. Quinta-feira você me diz qual é essa música. Tá. Tá? Se vira, Nicão. Ele vai tocar agora o texto? Não, vou deixar até quinta-feira para você pensar. Pra torturar, é para você poder pesquisar. É o cliffhanger, é aqueles seriados de super-heróis que o cara ficava pendurado num penhasco, daí a gente só vai saber na outra semana, né? É, mas nós vamos... quinta-feira é jornalismo, mas Sim. Na quinta-feira eu quero saber de você qual é a música do Mamas and the Papas que eles erraram. E não vale procurar na internet. Tá? Não, tudo bem. Eu já do Tão Grande Beijo posso dizer que eu não me lembro. Eu só sei que a Michelle Phillips era uma gatona, até virou atriz. E vadia, hein? E o Tom Phillips louco de pedra. Sim, sim. Né? Porque sim. Não até acusado de incesto com a filha, mas não baixaria. Mas então tá. Então até quinta-feira. Até quinta. Abraço Marco, gente. Antônio. Obrigado, tchau, querido. Só um pouquinho. Oi. Só mais uma coisinha, pode ser? Lógico. Olha lá, cara. Só assim. Eu só queria, antes que eu esqueça, não quero ser injusto, agradecer a força que o Cristiano Zanella e o grande Isidoro Gugena deram, até eles ajudaram muito na que a pauta de hoje, que a entrevista acontecesse com Boca, então eu queria só deixar agradecido aí, tá? Antes que eu esqueça. Muito obrigado de novo, gente. Nada, tchau. Grande abraço a eles. Abraço, gente. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de Hoje, com Marco Antônio Santos Freitas.